Ficheiro 12, página 113, novo capítulo. A sociedade burguesa ainda não foi destruída nas suas raízes mais fundas. A besta fascista ainda é uma ameaça. E a luta por uma sociedade sem classes ainda está longe do seu fim. Abaixo os salários de fome, abaixo a exploração capitalista. Viva a revolução! O representante do Comitê dos Trabalhadores do Hotel já está a falar há mais de meia hora. Quando se cala, é um alívio tão grande que toda a gente bate palmas. Gosto dos plenários. Muitas vezes dão discussão. Demoram até às tantas. Alguns duram a noite toda. Toda a gente fica alvoroçada. Nas votações, nem se fala. Chegam a ameaçar andar à tareia. Parece que estamos a ver um filme. Com os maples arredados, a sala de convívio nem parece a mesma. As cadeiras que se vão buscar à televisão, dispostas em filas. As mesas de jogo, juntas, a fazerem a mesa grande retangular, onde se sentam representantes do Comitê dos Trabalhadores, a diretora, um representante do sindicato e mais três homens, que não sei quem são e que não são do hotel. Esses, cada vez que falam dos fascistas, juntam sempre palavras engraçadas, como torcionários e sequazes. Do nosso lado estão na mesa o Pacaça, o João Comunista e o Juiz. O representante do Comitê dos Trabalhadores do Hotel é um dos que trabalham no economato e dá a ideia que toda a vida foi náufrago numa ilha deserta. É uma Griselas com a barba até à barriga e cabelo comprido, mas só atrás, porque em cima é careca. Dizem que é mauísta. O senhor Acácio diz que os maoístas são piores do que os comunistas. Ouviu dizer que estão treinados para tudo, até para dar um tiro na nuca de um velho, sem mostrar qualquer piedade. A diretora parece que não sabe o que é um plenário e está fina como se fosse para um casamento, o cabelo todo armado. Não como as mises das vizinhas que estavam sempre acachapadas, mas como as dos posters da montra do salão da Dona Mercedes, onde a mãe ia. A diretora tem um colar de pérolas de três voltas, um relógio de ouro e anéis com pedras, mesmo a pedir que lhe chamem burguesa reacionária e inimiga do povo. É a única que não fica mal na sala de convívio, que tem reposteiros de damasco. A única que está no lugar certo. Os trabalhadores do hotel e os retornados não ficam bem numa sala que tem uma lareira de pedra com guarda-fogos dourado e pinturas nas paredes como os museus. O Pacaça tem um fato de caqui e os sapatos brancos picotados que quase todos os velhos usam. Quando for velho, nunca hei de usar daqueles sapatos. Sem o lenço e o chapéu de caçador, é como se o Pacaça estivesse à paisana. Parece outra pessoa. Mas aposto o meu póster da Brigitte Bardot que o plenário não acaba sem que o Pacaça conte como ganhou a alcunha. 469 Pacaças mortas à primeira e 257 com tentativas. A meta era chegar às 1000, mas o lá de cima quis outra coisa. Quando diz isto, o Pacaça aponta para o céu. O lá de cima quis outra coisa. E dito assim, parece que o lá de cima teve de escolher entre um golpe de Estado com descolonização e as 274 Pacaças que o Pacaça ainda queria abater. Não sei como o Pacaça não se cansa de contar a mesma história, especialmente a parte em que fala dos que têm a mesma alcunha, mas são fraudes. Borravam-se todos quando o bicho corria na sua direção. 700 quilos é muito animal a correr. Um comprimento 3,5 metros por uma altura de 1,60 m, um portento de força com cornos em gancho. Uns cornos capazes de trespassar um homem como uma faca quente, corta um pedaço de manteiga. Chegado aqui, o Pacaça descreve os pormenores de cada Pacaça que abateu. Também matou javalis, bambis, leopardos e leões. Matou de tudo menos elefantes. Não se pode matar um animal que sabe quando chega a sua hora e se encaminha para um cemitério. Um animal que é mais esperto do que nós. Matei de tudo, mas nada se compara às Pacaças, que embalsamadas fazem cabeças muito lindas. Tinha uma parede cheia delas. Que pena, ficou tudo em Angola. Que em Moçambique não as havia. Eram próprias de Angola. Em Moçambique, pacaça é uma árvore. Querem ver? E mostra as fotografias que traz na carteira. Uma carteira feita com a pele de um crocodilo, também morto pelo próprio pacaça. Tem fotografias de pacaças árvore de Moçambique e de pacaças animal de Angola. E nunca se esquece de dizer que tanto é retornado de Angola como de Moçambique. Ou melhor, não sou retornado de coisa nenhuma, que é bem dizer, nunca aqui tinha posto os pés. E já o meu avô tinha saído daqui, com a jura de nunca mais cá voltar. O João comunista tem uma camisa às flores e o cabelo pelas costas, que atira para trás com gestos bruscos, para não parecer uma mulher a ajeitar-se. Acho que um comunista a sério não usa uma camisa às flores. Mas o João comunista não é comunista. Chamam-lhe assim por estar sempre a dizer que o Império era uma vergonha, que devíamos ter vergonha por termos subjugado inocentes durante tantos séculos. Já houve macas enormes à conta disso. Uma vez, o Sr. Serpa esteve para dar uns murros valentes ao João comunista, que fugiu da sala de convívio como uma menina assustada. Se não tivesse fugido, não sei o que teria acontecido. O Sr. Serpa só gritava: que os de cá digam isso é uma coisa, mas você devia ter juízo e vergonha nessa cara. O juiz tem sempre a cabeça baixa, como se no tampo da mesa se passassem coisas mais importantes do que as que se passam na sala. Toda a gente no hotel sabe que o juiz nunca foi juiz, nem sequer empregado do tribunal. Os que lá trabalhavam para o Estado não estão nos hotéis. Têm a vida arranjada. Foram colocados em algum sítio ou reformaram-se. Alguns até têm trabalho e reforma. São recompensados como se tivessem estado no inferno, enquanto nós somos tratados como se tivéssemos de ser castigados. Os retornados que não estão nos hotéis evitam os retornados dos hotéis. Acham que somos besugos. Não vínhamos de férias à metrópole, nem acautelávamos a vida cá. Não fomos espertos como eles. Ou melhor, eles não foram parvos como nós. Não enterraram naquela terra cada tostão que ganharam. De certeza que lá o juiz era outra coisa qualquer. Mas ninguém o desmente, como também ninguém desmente os que se gabam das casas com piscina ou das fazendas com campos de algodão a perder de vista. Ninguém desmente porque não interessa. Perdeu-se tudo, o muito e o pouco que se tinha. Até já ouvi a mãe dizer que tinha um aspirador. O jeito que aquela máquina me fazia. O aspirador era um dos sonhos de que a mãe nunca se esquecia. Nenhuma vizinha tinha, nem queria ter, um aspirador. Vassoura e pá chegam bem para se limpar uma casa. Vassoura, pá e uma preta, claro. Só que a mãe não queria ser uma dona de casa como as vizinhas. Queria ser uma dona de casa como as do cinema, como as que tinham aspirador e aventais sem nóduas, que bebiam café sentadas em balcões altos de cozinhas imaculadas. A mãe também queria uma dessas cozinhas. Cozinhas com janelas por cima dos lava-louças, de onde se viam relevados que os maridos aparavam aos domingos de manhã. Queria mata-bichos com ovos e chouriço às tiras, e aquelas rodelas de massa que pareciam deliciosas e de que a mãe não sabia a receita. Neste sonho tão completo, o aspirador era a peça fundamental. O pai prometia-lhe a cada ano que o seguinte seria o ano do aspirador, mas nunca era. Se a mãe o lembrava das promessas, o pai contava das letras de mais um camião que acabara de comprar, do telhado de um armazém que tinha de ser reparado. Fazia contas à renda da casa, à água e à luz, à comida, aos meus estudos e aos da minha irmã. Explicava o dinheiro que não chegava para tudo. E a mãe adiava por mais um ano o sonho de ser uma dona de casa como as do cinema. Aceitava ser uma dona de casa como as vizinhas. E era por isso que a nossa sala não tinha papel de parede aos losangos. E que a mobília de quarto da mãe e do pai não tinha uma cama de fórmica com as mesinhas de cabeceira pegadas, uma mobília de nave espacial como as americanas têm. O Pacaça torna a recordar que se convocou o plenário para resolver problemas concretos, alguns deles já antigos, e passa a ler. Quartos sobrelotados que não oferecem condições mínimas aos que neles têm de habitar. Esperas para todas as refeições, que chegam às 2 horas, e que, além de agastarem quem nelas tem de permanecer de pé, ocasionam distúrbios que põem em causa o clima pacífico que todos prezamos. A comida, de péssima qualidade, prova da falta de consideração com que somos tratados. Lê agora os problemas mais recentes. Um dos elevadores de serviço há mais de 3 dias avariado, fazendo com que o pessoal tenha de usar os nossos elevadores, tornando-os ainda mais insuficientes. A tendência crescente para o desleixo higiênico dos espaços comuns, como a própria sala onde estamos pode comprovar. E, por último, a razão principal para a convocação do plenário: o esvaziamento da piscina sem ter havido sequer um aviso prévio. Uma atitude abusiva que merece a nossa veemente condenação. Batemos palmas mais uma vez. O lado dos trabalhadores não se mexe. Está indo ao Sr. Acácio a gritar de pé, apoiado, e já uma oauísta protesta. Porque a competência e o zelo profissional dos camaradas cozinheiros e das camaradas limpeza tinham sido injuriados. A propósito disso, o maoísta fala uns 10 minutos sobre a resistência que a força do trabalho dos camponeses, operários e assalariados deve exercer contra os agrários exploradores, o patronato chupista e os capitalistas cegos pela ganância. Acrescenta que a existência de elevadores de serviço é um atentado à revolução, que foi feita para acabar com essas diferenças. E lembra que noutras revoluções rolaram cabeças por semelhantes afrontas à igualdade. Sobre o esvaziamento da piscina, apoia a decisão da camarada diretora. A piscina é um símbolo dos hábitos da burguesia reacionária. E mesmo vazia, atenta contra os interesses legítimos dos trabalhadores, dos camponeses e da classe operária. A diretora pede a palavra. Diga o que disser, será vaiada. Porque é sempre vaiada, por nós e pelos trabalhadores. São tempos conturbados. A diretora já não demora as palavras na boca. Já não se sente o perfume caro que no primeiro dia me ficou na mão. Repete o que diz em todos os plenários. Deve ter aprendido com o Álvaro Cunhal, que quando aparece na televisão põe todos a reclamar. Lá está o cavalo branco do disco riscado. Riem-se, mas não tem mal que se riam sempre do mesmo. Porque o cavalo branco também diz sempre a mesma coisa. Engoliu uma cassete. A sala de televisão fica cheia, porque todos querem insultar o Rosa, coitadinho, o Cutelo, o Bochechas e os restantes traidores e ladrões. A diretora lamenta-se. Quer ajudar, mas não pode dar o que tem. Não tenho mais quartos disponíveis. Não tenho mais cozinheiros. Não tenho mais empregadas de limpeza. Não tenho mais elevadores. Ajudo-vos em tudo o que posso e não me podem pedir mais. Sobre a piscina, a diretora suspira, sem disfarçar a maçada que os plenários são. Ajeita o colar de pérolas 3 voltas. Mandei esvaziá-la e encerrá-la por razões de segurança. Havia sempre mais pessoas do que o aconselhável. Crianças sem vigilância. Tinha receio de que acontecesse uma desgraça. A diretora não convence ninguém porque não disse a verdade. Não falou das toalhas do hotel que todos levávamos indevidamente para a piscina, nem do grande churrasco na relva. O Sr. Norberto foi buscar o fogareiro e foi uma festa. Fomos ao talho comprar uns frangos. Era como se estivéssemos lá. Só faltava o gindungo, umas cucas e uns merengues. Tínhamos um rádio, mas só dava canções revolucionárias. Os de cá estão sempre a ouvir canções revolucionárias. São canções tão más que nem servem para dançar. É sempre a mesma coisa. Mete nojo ouvir esta cabra que está a enriquecer à nossa custa. Vamos, mas é para o bar e voltamos para as votações. Propõe o Mourita, dando uma passa tão grande que o faz tossir. Nós nem votamos, meu. Vamos, mas é ver as garinas dos outros hotéis, diz o Negola. Tenho os pés rebentados de andar nas rochas. Queixa-se o Mourita. Vamos ao bar beber uma cerveja. Nunca sabemos o que fazer. Mas isso também acontecia lá, com o Lee e o Gegé. Nunca sabíamos aonde ir. Era como se nunca estivéssemos bem em lado nenhum. Não sei como o Morita faz, mas tem sempre dinheiro para as cervejas. E não é o Sr. Acácio que lhe o dá. Acho que o Morita anda a vender liamba. O Morita e o Paulo, que tem muitas vezes os olhos brilhantes. O Sr. Acácio já deve ter dado conta. Não gosto de fumar liamba. Lá ainda fumei uma vez. Tinha ido com o Li e o Gegé à casa do Hélder e ele ofereceu-nos. Têm de experimentar. Não há nada mais fixe do que fumar isto. Tínhamos medo de ficarmos drogados se tocássemos naquilo. Mas o Hélder garantiu que o irmão mais velho, o Vadinho, fumava todos os dias. O Vadinho não parecia nada um drogado. E namorava com a Carla. Era tão linda. Se a Carla não tivesse 20 anos, tinha-me apaixonado a sério. Acho que ainda estive apaixonado. Às vezes sonhava que estava no Mussulo com a Carla, que nadávamos os dois nus. Na manhã seguinte tinha de tirar os lençóis da cama. Transpirei muito. A mãe aceitava os lençóis. Não dizia nada ou concordava. As noites têm estado quentes. Acho que a mãe percebia, mas preferia fazer de conta que não. O pai, pelo contrário, piscava-me o olho. Porque somos do mesmo clube. Aqui é tudo diferente. Com a minha irmã e a mãe tão perto, nem me dá para sonhar. Mas fico o tempo que quiser a tomar banho, sem que a mãe ou a minha irmã refilem. Devem saber que os rapazes têm de fazer porcarias, como eu sei do que se passa com as mulheres. A minha irmã pensa que eu não percebia quando ela falava da Chica com as amigas. E a mãe pensa que não sei para que servem aquelas toalhas pequeninas que estão sempre a esconder nas gavetas. Mas estão enganadas. Nunca falo disso, mas sei. A Fortunata às vezes dizia: estou com a pingadeira. Mas nem assim nos mandava embora. Era mesmo a Fortunata, sempre a aviar. Depois de o Hélder nos ter convencido que não ficávamos uns drogados, só por experimentar, fumámos liamba. O Gegé e o Li começaram a rir-se que nem uns doidos e não pararam mais. Comigo deu para o torto. Comecei numa aflição inexplicável. Vou morrer, vou morrer. O corpo dormente aos bocados. Não sinto a perna, sinto a perna. Já não sinto outra vez. Queria gritar, mas não conseguia. Acho que até as paredes da casa se começaram a mexer. O Gegé e o Li continuavam a rir-se. Queria avisá-los que ia morrer. Mas não conseguia falar, nem mexer-me. Quando aquilo passou, o Hélder: tiveste azar, deu-te para flipares. Às vezes acontece, tens de experimentar outra vez. Nunca mais, era o que faltava. A partir daí, sempre que numa festa ou no liceu alguém me oferecia liamba, a mim dá-me para flipar, como se já tivesse tentado muitas vezes. E o resultado fosse sempre o mesmo. O Mourita, o Paulo e o Negola já me convidaram para fumar. Estávamos no Perdão. A mim dá-me para flipar. O Negola ainda disse: nunca experimentaste? Estás a bater couros, mariquinhas. Expliquei a dormência do corpo e as vozes que eu ouvia na cabeça, vozes que me mandavam fazer coisas. Mas o Negola não desistia. Que coisas! Coisas horríveis! Que coisas horríveis! Atirar-me à linha de comboio ou matar quem está mais próximo de mim. O Negola arrepiou-se todo. Se flipas assim, é melhor não fumares connosco. E nunca mais insistiram para que fumasse com eles.